7, só tem informação do dia 380 para autorização. Boa noite, 97, copiou 36 ou agora 38? 36, tá beleza. Gente, só um instantinho. Boa no 795, cópia. Amanda, essa é para 2000 pés, vai ajuste na 098. Está autorizada a final do procedimento e aliás, é que se rei da pista na 0. Reporte estabilizado. Após Amanda, 2018, reportará estabilizada a 24. Cai da borda, transmissão elétrica, 120, window controle, 5062, transponder, voo, 975. Correto, 975, sem parar de ajudar, que chama. Camará, voo, 975. Salvador Ground 7390179 up on board. Induced ER at 30 minutes. Alkin 18 Salvador. K890, taxi engine holding point. Back tower 118.985. QNH1018. With QNH1018, we will go to holding point runway 10. Reaching there, we'll call tower 118.995 via India, 10390. Sobre Serra Vita 366. Para 2500, portará passando Serra Vita 366, o ato 8487. Volume 07, recebo sua transmissão muito baixa. Faça cheque rádio e chame novamente, por favor. Tá, suba para o nível 360, na saída da EL. 360 da EL, 4069. 97 para Confis, pronto cópia? Pronto cópia, 97. 360, Confis, uniforme de Luna 6. Decola pista 10, saída da EL, Leda após Leda Bridge. Controle 120.8, transponde 5065. Sente autoridade 360 para Confis via Upper Zulu 10, decola da 10 por curva à direita, a saída da EL, Leda Bridge. O controle 120.8, transponde 5065, boa noite, top 7. Boa noite, 97, negativo 10, pé Zulu 10. LV uniforme Zulu 16, que interceptará em bridge. Gente, é pé Zulu 10, em bridge vai interceptar, é o pé Zulu 16, gol 18.7. Negativo uniforme Zulu 10. Decola da pista 10, saída da EL, Leda após Leda bridge. Em bridge, segue uniforme Zulu 16. Gente, da EL, Leda e bridge, está pé Zulu 16, muito obrigado. Ah, sim, para que espera que essa. Bora. Gol 180, 16, 16.07, cópia. 16.07. Guarulhos, 360, uniforme Zulu 16, aí eu via. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da EL, Leda após Leda Bridge. Controle 120.8, transponda 5055. Seu rádio continua com clareza 1, né? Controle 10, 08. 08, 62, 9, boa. Fala para o Boitão, treinamento, 7, 6, 5, 7, transportão, base. Nono, tá cruzando 1500 nessa escuta. Sena 62 Nuno, contato radar, suba para o nível 380, saída da El. 380, saída da El, autoriza a letra, senhora. Sena 2-1-1, cumpre o perfil da saída da El, devido ao tráfego que precedeu na decolagem, mantendo o mesmo perfil. Afirmativo, vai cumprir da El, 6-2-1-1. Juliette Serra Tango, desça para o estudo de tráfego, o QNH 1-0-8. Juliette Serra Tango, correção. O Sena 6-2-1-1, da El da presente. Vanda El, 6-2-1-1. Tem condições de redução para 1809? Já presente, reduziu 180, passaredo. Sim. 1804, Centro Recife no 251, no 3325. 251, 3325. Na série do 9809, vetoração para sequenciamento, mantenha a presente proa, o limite é o localizador. Mantenha a proa, o limite é o log, reduzindo, passaredo. Qual era a nave que nos precede, por gentileza? Agora está na sua posição de 11 horas, 7, 8 milhas, é um Boeing 763. Está passando 3 mil pés e descida para 2.500 pés, porém com 1809 graus de speed. Ciente, passarela visual com mesmo. Ok, gente, have a nice day, 10390. O 4069, Centro Recife no 251, no 3325. 251, no 3325, 4069. Na chegada, após pelo voo Iduna, desça para 3 mil pés o ajuste no 098. 3.018, direto Duna, passarelo. A 18487, Duna completa aproximação, torre 98, decimal 95. 1-9-9-5-4-5-4-5-5. Passarelo, desça para 2 mil pés o ajuste no 098. Reporta estabilizado na LSXR da pista na 0. 9809 da passarela. 2000, portal estabilizado no 0, passarela. Tava da control, Green Day, 10890. 3890, radar contact on departure, climb and maintain flight level 330, Puka departure. 330, Puka departure, 10890. Vento 190 graus, 069. Posto autorizado o táxi, pode chamar para a vista coordenada para esse trecho. 2191, Centro Recife na 251, no 3325. 51, 3325, 6291. Control Centro 890, request Aru position. Stand by, 3890. Stand by. Na saída 9809, completa aproximação, torre no 895. 1895, obrigado, bom dia, parceiro do 9809. Bom dia. Pode ficar, obrigado, cara. T890, Aru, Direct Aru, T890. Direct Aru, T890, thank you. Bom dia, baixou, travou, estabilizado. Passarelo 9809, continua a aproximação, ajuste 10 no 8, as estados, autorizado. Negativo, aguardando, passarelo. Aguardando livre, passarelo. Plano no Golfe, mantém 35, perfil de saída continua Momo, com curva esquerda. Pode confirmar a direção do vento para o passarelo, por gentileza? Escuta do 5594. Afirma, 5594, prossiga. Vento para apenas 7 de rádio. Alto e claro. Na 3890, climb maintain flight level 330, call Recife Center 12685, if unable 12545. Recife Center 12685, alternating 2545, climbing to 330, 3390. Bravo, please. Confirme a intenção do voo. Romeu, Romeu, Golf. Após decolagem, restrito 1000 pés até a liberação do controle. Autorizado decolagem da 17, 190 graus, 079. São 35 no 7, autorizado alinhar e manter cabeceira no zero. Aí, Marcelo, 35 no 7. Chame torre 1-9, 1-9 decimal 95 para acionamento. NH-18, bom voo para a polícia. Direito, obrigado, bom dia. Brasília Falsa. De Sara, 33, guarda. Controle 10, 08, bom dia. Papai Romeu Golf. Romeu Golf, o nome é o país, aguarde liberação para ascensão. Devido a tráfego prosseguindo em aproximação para pouso na pista ou na frente. Ok, devemos manter então a Momo ou podemos aparar direto para o Alafonso? Direto para o Alafonso. Direto para o Alafonso, mantendo 1000, o Romeu Golf. Romeu Golf SN5056. São 35 no 7, autorizado decolagem de inscrição no 0, vento 170 graus, 079. Tempo de decolagem, 35 no 7. 07, agora ele passaria de passar retaguarda, um ATR, após estar autorizado para receber acionamento 40 com a equipe de sol. Continua sua transmissão com clareza 1. E agora como recebe? Agora melhorou. Obrigado. Bom dia, Mike X-Ray, prossiga. Mike X-Ray, para rebocar o nosso Mike X-Ray, para o Mike 1, posição 1-0. Aguarde para o reboque, Mike X-Ray. Brasília Fox 2733, are you ready to copy? The approved to Aracaju, flight level 090 via Gulf Mayor 677. Take off from A10 after takeoff left turn. The departure will be Conde, squawk 0263, Salvador departure frequency 120.80. Brasília Fox 2733, read back is correct. Approved. Start up, come back to taxi. Vento no 60 graus, 069. Já pousou no 7, já está rapel. Canto 35 no 7, decoda 51, controle 120, 08. 08, obrigado, boa semana, senhorita. Transponder 01 no 71. Na primeira hora, cotejamento correto, chame torre 1895 para acionar. Bom, hoje 2018. Mike X-Ray Echo, autorizado início de pushback e reboque, chame para ingresso no parque principal. Positivo, iniciando o reboque. Salvador 355 no 4, pátio 3, pushback acionamento. O Mike X-Ray Echo desconsidera a autorização, é um trip que vai tentar o pushback à sua esquerda, então aguarde. Positivo. Trip 55 no 4, autorizado. Seu Brexit não chama táxi. Autorizado, pushback, 55 no 4. Prólogo no 897, no gate 8, para pushback. No 897, autorizado, pushback, acionamento, chama táxi. Chama ataque, portão 2. Prólogo no 797, portão 2, para pushback, acionamento. Sete próxima 5, autorizar um pushback, acionamento de Jampax. Autorizar o pushback, acionamento de Jampax, para ataque, voo 197, não tem. Chance voa, elefa, senhorita? Elefa, da presente, 3597. Escolhendo 10-0-8. 10-0-8, obrigado. 10 autorizado, vou local, decolo dando 7, curva à esquerda, segue inicialmente além do litoral sul. Controle 120, décima 8, 0-1-1-5, transponder. Correto, Romeu, tem livre acionar. Para o táxi, chame a torre, aí eu chamei 18, maluco. Mike direto no meu, e personagem pode para o táxi. Salvador 35594 para o táxi. 62 a bordo, 3h40, Altona Recife. Repetindo 594, inicialmente táxi até a saída do Pátio 3 agora. Até a saída do Pátio, sim. No 7, Centro Recife, no 260-288. 260-288, são bom dia. 97, autorizado, táxi. Seguindo os dois bondes da companhia para o espera lá, torre 1 da noite, deixa 195-618, não existe. Noite 7, confirme o alternado? Alternado Campinas. Presente, Campinas. Ano 7, ano 5, para instrução de táxi, 162 a bordo, 3 horas e 45 minutos de autonomia, alternando com o fim. Autorizado táxi, sim. Do ponto de espera da Oscar, repórter com espera. Uma espera da 10, 1895, voo no 7, ano 5. Solo Salvador, gol no 607 para o táxi com 175 a bordo, 4 horas e 1 minuto, alternando o Galeão. 1607, sigo companhia, em ponto de espera, torre 1895-1018, na Xuxa, com gol. 1018, seguindo a aeronave da companhia, 1895, ponto de espera, gol no 607. GG. Brasil F-72, contact the ground, contact the 1-2-1, this is 9. 5-5-4, está na saída do pátio 3. Ainda estão lá, estão 1-7. Trip, 5-5-1-4, aguarde Boeing da Gol, estacionando através do portão 612 e após siga-o para o ponto de espera, quando lá torre uma noite próxima 95.018, não fica. Quem é que vai seguir a aeronave da Gol, está à esquerda, ponto de espera chamatório. Wesley Postal 733, tax approved, come back and taxi hotel. Juliette Romeu, decolagem Pistão 5, sem interferir na decolagem da Pistão no 7, autorizar a decolagem de 1 no 7 0 grau 089. Bônus 7 no 5, bom dia, autorizado a alinhar, decolar, pistão no 0, vento no 7 0 grau 089. Autorizado a alinhar, decolar, down no 0, bônus 7 no 5. Brasília Foster 733, the ground. Brasília Foster 733, will you take off from the threshold or the intersection? Roger. Para. Mike Juliette Romeu, decolado 1000, controle 120-8. 120-8, grato pelo regresso. Salvador, muito bom dia. O papá, papá, Mike Juliette Romeu. Prossiga. Decolou da 97. Na escuta do controle. Escuta permanente. Mike Juliette Romeu. Luna 642, Centro Recife, 12685, 12545. 12545, obrigado, 642. Na escuta permanente, o Mike Juliette Romeu. Luiz, que decola 1000, ingresso na perna contra o vento do 10, aguardando para o cruzamento do campo. Torre Salvador, bom dia, o Bono 607, ponto espera, cabeceira no 0. Bono 607, bom dia, autorizado a alinhar e manter cabeceira no 0. Ali mantém cabeceira no 0, Bono 607. Autorizado o ingresso na perna de través, reporte cruzando o campo. Bom, 17 no 5, decolado 01 no controle 120-8. 208, obrigado, ótimo dia, ótima semana. 2 Salvador, muito bom dia, boa noite, 97, ponto espera, não dá. Boa noite, 97, bom dia, mas é ponto espera. 360, sai da árvore. 360, sai da árvore, bom, no 715. Confirmando o TAN 3153. 3153, Galeão, nível 360, autorizado. E a peso Luno 0, decola Pistão 0, curva direita, saída da Dial, lei da Bridge, controle 120-8, acena 5107. Gravito Luiz, na proa de buraquinho, corredor forte, controle 120-8. Gravito Luiz, corredor forte, 120-8,